pelos que perdoam por teu amor, e suporto enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que sustentam a paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai daqueles que morrerem em pecado mortal. Felizes, meu Senhor, os que ela achar conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará qualquer mal. Louvai, bendizei e dai graças ao meu Senhor e servi-o sempre com grande humildade. Que Francisco de Assis, nos ensinando a seguir os passos de Jesus, nos abençoe, abençoe nossas famílias, abençoe nossas crianças, nossas mãezinhas, abençoe nossos parlamentares, nossos dirigentes, para que o Brasil, que tem a programação de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho, não legalize o aborto, que possamos todos nós, meus irmãos, temos a coragem, o amor de Francisco e seguir a Jesus, seguir aos bons espíritos que deram testemunho de amor, de esperança, de alegria e de paz, hoje e por todo sempre. Que assim seja.